céu se admirar. Até o mar adocei e das pedras leite eu fiz brotar. De um vulgar fiz um rei e do nada o império pra te dar. E a cantar eu direi o que eu acho então o que é amar. É uma ponte lá para o longe do horizonte, jardim sem espinho, pinho que vai bem em qualquer canção. Roupa de vestir em qualquer estação. É uma dança, paz de criança, que só se alcança se houver carinho. É estar além da simples razão, basta não mentir pro seu coração. Amar, eu pintei um azul do céu se admirar. Até o mar adocei e das pedras leite eu fiz brotar. De um vulgar pra te dar e a cantar eu direi o que eu acho então o que é amar. É uma ponte lá para o longe do horizonte, jardim sem espinho, pinho que vai bem ação. É uma dança, paz de criança, que só se alcança se houver carinho. É estar além da simples razão, basta não mentir pro seu coração.